professor de ciências acordou com raiva do mundo, se aprontou e foi para o colégio onde dava aula. Entrou na sua classe, disse um bom dia muito seco aos alunos e, antes de começar a aula, disse: "Olha aqui, quero avisar a vocês que Deus não existe e Deus não combina com ciências. Então, vamos tirar essas ideias religiosas da cabeça." Aí, um dos alunos disse: "Professor, eu acredito que Deus existe e eu acredito que Deus criou a ciência." E o professor: "Menino, você pode acreditar no que quiser. Você pode até acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou. Pouco me importa. Mas aqui na aula, vocês têm que tirar isso da cabeça." E o menino disse: "Professor, não apenas acredito que Jesus é o Filho de Deus, como Ele morreu, ficou sepultado e, pelo poder de Deus, maior do que a ciência, Jesus ressuscitou." O professor disse: "Ah, é? Você acha mesmo que Deus existe? Você acha mesmo que Deus tem um filho? E você acha mesmo que este filho, depois de 3 dias morto, é capaz de ser ressuscitado? Você acredita mesmo nisso?" E o menino disse: "Sim, professor. Eu acredito de todo o meu coração e eu tenho certeza que isto é um mistério científico de Deus. Que Jesus, seu filho, ressuscitou." Aí aquele professor propôs uma experiência. Ele foi até a geladeira que ficava na cozinha daquela escola e pegou um ovo de galinha, e voltou para a classe e disse: "Está bem, este menino aí acha que Deus existe e eu afirmo que Deus não existe. E nós vamos fazer esta experiência agora, usando a ciência, e quero ver se Deus existe mesmo. Eu vou pegar este ovo e vou soltá-lo em direção ao chão. A força da gravidade vai fazer esse ovo cair, e este ovo, batendo no chão, vai se despedaçar. Aí eu quero ver o Deus desse garoto fazer esse ovo ficar inteiro de novo." Aí ele disse: "Vai, menino. E você, o que você vai fazer para o milagre acontecer?" E o menino disse: "Eu vou orar." "Orar? Você acha que a oração pode ajudar alguma coisa?" E o menino disse: "Tenho certeza, professor. Então está bem. Olha aqui. Eu vou pegar este ovo, vou largar, e você ora. Ora para este ovo, depois que quebrar, se tornar inteiro de novo." Aí o menino fechou os seus olhos na frente de toda a classe, e antes que o professor largasse o ovo, ele orou: "Deus querido, não apenas creio, mas tenho certeza que o Senhor existe e é o Criador de todas as coisas, inclusive da força da gravidade, e que foi o Senhor mesmo que criou o ovo e que colocou a vida dentro do ovo, de maneira que nascem as galinhas, os pintinhos. Mas agora, meu Deus, quando esse professor soltar o ovo, eu quero que ele caia no chão e seja feito em 1000 pedaços. Mas eu também quero, meu Deus, que, para provar que o Senhor existe, no momento em que esse ovo cair no chão e se quebrar, no momento em que esse professor largar o ovo, eu quero que, no mesmo momento que o ovo quebrar, o meu professor tenha um infarte fulminante e morra agora mesmo na frente de todo mundo. Em nome de Jesus, amém." Aí ele abriu os olhos e o professor estava com a mão levantada segurando o ovo. Aí o professor ficou olhando para o menino, e ficou olhando para a classe, e ficou olhando para o ovo. E um silêncio total. Aí o professor abaixou a mão e disse: "A aula está terminada. Estão dispensados." E todos os alunos saíram. E aquele professor ficou cabisbaixo. Ele não teve a coragem de soltar o ovo, porque no fundo, no fundo, acreditava em Deus. O menino que fez aquela oração não queria a morte do professor, mas mostrou para aquele professor que se ele morresse, teria que dar contas a Deus. Aí iria saber se Deus existe ou não, porque iria vê-lo pessoalmente. E o garoto também sabia que o professor não iria apostar a vida dele por um ovo. Muita gente é como esse professor. Vive dizendo que Deus não existe. Passa a vida proclamando isso. Mas na hora em que pensa na morte, quando pensa que vai morrer, ah, meu Deus, me ajude, ah, meu Deus, me perdoe, ah, meu Deus, não quero morrer, não. Porque até os ateus mais célebres da história, no momento da morte, no leito de dor, sentiram um pavor tremendo e lamentavam aquilo que tinham professado a vida toda, porque agora iriam morrer e não tinham qualquer esperança. E havia dentro deles uma certeza absoluta que iriam se encontrar com o Criador e prestar contas de suas vidas. Você pode estar achando que Deus não existe. Pode até criticar quem fala de Deus o tempo todo. Você pode até achar que isso é coisa de gente ignorante. Mas vai chegar uma hora que você também vai ter a certeza absoluta que Deus existe e você vai ter que encará-lo. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é encarar Deus sem ter qualquer preparo. Pois acredite, no princípio criou Deus os céus e a terra. Acredite, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Acredite, Deus soprou em você o fôlego de vida, e o teu pulmão respira sem que você peça, e o teu coração bate sem que você mande. E aquele que te criou um dia vai pedir de volta a tua alma. E aí, como será? Por isso, a melhor coisa que você faz agora é acreditar que Deus existe. E não apenas isso, porque qualquer religião aí pode te ensinar isso. Mas acreditar que Deus tem um filho único, e que este filho único é o próprio Deus, e sendo o Verbo encarnado se fez homem, e feito homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, obediente do Pai, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você tem que acreditar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Ele te substituiu naquela cruz, morrendo em seu lugar. Você tem que acreditar que Jesus Cristo é o único Salvador e morreu por causa dos teus pecados e ficou 3 dias sepultado. Você tem que acreditar que Jesus Cristo, depois de 3 dias morto, surgiu dentre os mortos, ressurgiu da sepultura, ficou novamente de pé e foi visto por mais de 500 pessoas e conviveu aqui na terra depois de ressuscitado por quase 40 dias e que depois subiu aos céus, desapareceu nas nuvens e foi recebido lá na glória e assentou-se à direita de Deus. E este Jesus que subiu disse: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você precisa acreditar que este Jesus glorificado um dia vai voltar e já está às portas. Acredite nisso e você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada, se crer neste Jesus vivo, ressuscitado, poderoso, que vai voltar. Porque se você nisso crer, e se você der a tua vida para Jesus, você será salvo e estará com Ele por toda a eternidade.